te peço a razão. Olha por nós, vem nos abençoar. Vou ao santinho, vou vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Sandrinho adorado, no mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Nosso Sandrinho te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Ó São Bentinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou vos visitar. E aos teus pés eu vou rezar. Ora, muito boa tarde a todos e a todos. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem vai ficar a descansar, porque o dia hoje permite, para ficar em casa porque está a chover e não está muito calor. Ora então, fiquem em casa, mas na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, para passarmos aqui uma boa tarde na minha companhia, na companhia da vossa rádio. Ora então, vamos ficar, até já, fiquem bem, até já. Papagaio, parece um catraio, é um chato de primeira. Nunca está calado, está sempre acordado, leva tudo para a brincadeira. É todo colorido, muito divertido, toda a gente o quer levar. Diz que é brasileiro, que nasceu no cruzeiro e veio até aqui a voar. E é brasileiro, que nasceu no cruzeiro e veio até aqui a voar. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal tão espertalhão. Mas já vi e ouvi, um papagaio muito refilão. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal a falar francês. Mas já vi, que tenho lá em casa, um papagaio que fala português. Refila tanto, tanto, tanto, tanto, que não está calado nem uma vez. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal a falar francês. Mas já vi, que tenho lá em casa, um papagaio que fala português. Refila tanto, tanto, tanto, tanto, que não está calado nem uma vez. Passada, tive lá em casa os amigos a jantar. Ficou todo contente, falou com toda a gente, ninguém o conseguia calar. Se me tens amor, silêncio por favor, fecha e fica lá a boca. Mas o burro respondeu, mandou-me calar eu e até me tratou de maroto. Mas logo respondeu, mandou-me calar eu e até me tratou de maroto. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal tão espertalhão. Mas já vi e ouvi,

Muito bem, linda música. Ora então, 14 horas e 17 minutos, liga-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 e ficamos todos a ouvir as melhores músicas portuguesas. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita, daqui até lá ainda vou pensar se vai ser doce, se vai ser outro tipo de comer. Ora então, vamos ficar com a Tonicha, Todos Me Querem. Muito bem, vamos lá então ver. Quando liga a telefonia, existe. sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Eu dei-te um beijo e eu dei-te um a ti. E desse dia nunca mais te esqueci. Eu dei-te um beijo e eu dei-te um a ti. E desse dia nunca mais te esqueci. Ora, muito bem, hoje somos o 26 de maio de 2021. Ora bom, e aqui agora vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Espero que vocês desse lado todos estejam bem dispostos. Quanto a mim, eu estou ótima. Então vamos ficar com o mar e rola na areia. Em Portugal está o mar com aquelas ondas muito sereninhas, porque está lá um bocado de calor, mas também está frio. Dizem que de repente também vem frio. Pronto, mas está melhor que aqui. Ora então, vamos ficar com Tonicha, o mar e rola na areia. Até já. Bem, ora são 14 horas e 27 minutos e espero que estejam todos bem dispostos. Ora então, e vamos agora aqui com uma dicatória da parte do Sr. António Lourenço para todo o auditório, para todos os animadores, para todos a sua esposa, suas filhas, todos os seus colegas de trabalho e para todas as pessoas amigas dele, escolhidas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar aqui com uma música, espero bem que ele goste. Fiquem bem, até já. Certo dia fui à praia, encontrei uma caixota. Atirei-lhe uma gracinha, senti-me ao lado dela e lhe dei uma beijoca. Mas ela muito aflita, gritou-me desta maneira: não me toques, tira a mão, ai que grande brincalhão, só gostas de brincadeira. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois. Baixinha, troncadinha muito bela. Quando ficou só comigo, disse-me muito baixinho: já não sou mais quem era. Ela pedia segredo e o segredo guardei. Nunca mais vou esquecer, nunca mais vou esquecer a bela tarde que passei. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois. Pedia segredo e o segredo guardei. Nunca mais vou esquecer, nunca mais vou esquecer a bela tarde que passei. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois. Lá fomos os dois para trás das rochas, ficámos sozinhos, dei-te umas beijocas. Eu sei que gostaste, gostámos os dois, que bom que seria voltarmos depois, que bom que seria voltarmos os dois. E muito bem. Ora então, tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Saruga para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado, para toda a sua família, filhos, netos, e para todos os seus amigos de Chatonoff e por todo o lado, espalhados pelos quatro cantos do mundo, muito bem. E para o menino Telmo, que deve ser o neto do Sr. Lourenço, que ele não pode esquecer, acho muito bem que ele se lembre tão bem sempre do seu grande amigo, o Sr. Saruga, que o menino se lembra, claro que deve lembrar. Ora então, vamos ficar aqui com Mãezinha Querida. Ora então, espero que ele goste. Fiquem bem, até já. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida igual ao amor de mãe.

está o vento à mão. De repente me lembrei que já estava em tua mão. Aqui tens meu coração sem chave para o abrir. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Aqui tens meu coração, mas sem chaves aqui vai. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Muito bem, ora vamos lá então, continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, tenho aqui mais uma dedicatória que vamos num saltinho na nossa onda da Rádio Arcanciel até Paris. Ora então, para o senhor José Pedro, que esteve ontem de parabéns. Ora então, é uma pessoa amiga que lhe dedica esta música dos parabéns. Ora então, para ele e para toda a sua família, uma continuação de um bom aniversário pelo ano fora. E para o ano cá estaremos, se Deus quiser, para desejar outra vez os parabéns. Ora então, até já e uma continuação de uma boa tarde. E muito bem, preciso cuidado com o vírus. Ora então, da parte de Maria Pereira, para seu marido, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas conhecidas, amigas, familiares, por os quatro cantos do mundo. Ora então, aqui vai a música Dá-me um Beijinho. Espero que ela goste e uma boa continuação de uma boa tarde aqui na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Entrei na sala, estavas ali sentada, naquela mesa toda arrepiada. Olhei para ti e a tua beleza, ganhei coragem e sentei-me à mesa. Ficaste louca com a cabeça à roda e um mortinho por cantar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e um mortinho por cantar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. No olhar, fiz-te um convite, levei-te para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo, tomei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça à roda e um mortinho por cantar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e um mortinho por cantar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. E muito bem, eu hoje estou umas mãos largas, eu hoje estou-me a sentir muito feliz. São muitas dedicatórias hoje e me sinto feliz. O meu bem-aja para todos aqueles que me telefonam a pedir as suas músicas preferidas. Muitas vezes é aos meus gostos e espero que eles estejam contentes com aquelas músicas que eu lhe ponho. Ora então, tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Manuel Pinheiro. Muito bem, para a sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, aqui vai Senhora Nossa Sons do Minho, vem dançar comigo. Ora, muito bem, que está bom para dançar, toca a bailar. Vamos lá, então, até já. Vai ser de festa, toda a gente dança, ninguém vai parar. E até que o dia amanheça, a festa é nossa, sem hora para voltar. Deixa a lua iluminar a luz do teu olhar. Eu quero ver, vai cantar este refrão, embala neste som e deixa acontecer. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero.

Muito bem. Ora então, vou dar a minha receita. A minha receita para hoje vai ser o meu almoço do meio-dia. O que eu fiz para o meu almoço. Ora então, eu vou-vos dizer. Ora, para o meu almoço, eu peguei numa posta de bacalhau, demolhada, não é? Mas também pode fazer com bacalhau salgado, não tem problemas. Em vez de deitar sal, já não deita. Ora então, uma posta de bacalhau, como foi só para mim, partia aos bocados. E depois, pus um tacho ao lume e pus o fundo coberto de azeite. E depois, de seguida, uma cebolinha bem picada lá para dentro. E deixei alourar aquela cebola. Ora então, depois de estar alourada, junto-lhe um bocado de água e deixo ferver um bom bocado. Junto-lhe também um tomate bem madurinho, picadinho, muito picadinho lá para dentro. E deixo refogar com um bocadinho de sal, se a posta de bacalhau está demolhada. Sal, boto-lhe uma folhinha de loureiro, boto-lhe uma folhinha de salsa, umas peneirinhas de salsa, e deixo assim a refogar aquilo um bocadinho, aí uns 5 minutos a refogar bem, 5 minutos. Depois vou a juntar mais calda, não é? Porque ela vai ficando cada vez menos. Então vou juntar mais calda e depois a calda mais ou menos necessária para a quantidade da massa que vamos fazer. A massa de bacalhau. Ora então, depois juntamos a calda e vamos a juntar um bom bocado de batatas. E podemos juntar lá dentro já o bacalhau. Juntamente com as batatas partidas aos bocadinhos pequeninos. E deixamos ferver aí mais uns 5 minutos. E depois de seguida, vamos provando a água, se está boa de sal, se precisa de mais sal, se não. E de seguida, depois então, quando vemos que temos a água, a quantidade da massa que vamos fazer, não pode ser muita, porque é só uma posta de bacalhau para uma pessoa, não é? Mas se quiser fazer para mais, depende. Vai pondo uma panela maior, vai acrescentando tudo que quiser. Depois junta-lhe a massa. Ora então, já está assim aquela água, aquela caldazinha, com a batata assim meia já cozidinha e tudo. Vai juntar a massa e prova de peladar. E deixa ferver mais ou menos 5 a 10 minutos e vai-lhe juntar mais umas peneiras de salsa bem picada e botada lá para dentro, que está quase pronta a massa. Quando está quase pronta é que você lhe junta umas peneirinhas de salsa picada assim, meia entalada, não é? Fica assim meia entaladinha, fica muito boa. Ora bom, está muito boa para comer. Está pronta, não é? A gosto de cada um. Antigamente, no tempo das nossas avós, das nossas mães, lá na minha zona havia aquele pão de trigo, na minha terra chamava-se trigo da ovelhinha, que era trigo de cantos. E então, ajuntavam aquele trigo metido aos bocadinhos lá dentro, era uma delícia. Ainda hoje me cresce a água na boca daquela massa do tempo da minha avó e da minha falecida mãe. E dos meus felizes avós também. Ora bom, mas a vida é assim, temos que continuar. Um bom apetite para quando vocês fizerem e ter muita saúde para comer e para gozar pela vida fora. Ora bom, vamos então continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Este é o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem à minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi que me enganei e meu sonho se acabou. Foi só botar as alianças, mau amor, desconfiança, foi assim que me tratou. Cruel a minha sogra, preferia uma cobra a um filme de terror. Eu quero bem à minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem à minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Quando a minha

rima fica tudo misturado. Amor à primeira vista, amei-te quando te conheci. Sinceramente, numa volta, eu nunca mais te esqueci. A partir desse momento, eu peço sempre ao vento que vá dizer à Mafalda que não me sai do pensamento. Mafalda, eu gosto tanto de ti. Mafalda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro Mafaldinha. Mafalda, eu gosto tanto de ti. Mafalda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro Mafaldinha. Quando sentes os teus lábios a arder, sou eu, Mafaldinha, sou eu a beijar, a te querer. Mafalda, eu gosto tanto de ti. Mafalda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro Mafaldinha. Mafalda, eu gosto tanto de ti. Mafalda, tu és a minha rainha. Eu quero dizer ao mundo que eu amo, adoro Mafaldinha. Muito bem. Ora bom, são de 15 horas e 16 minutos. Ora então, o tempo vai sempre a correr. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte do menino Telmo, do neto do senhor Lourenço, que é o quer que lhe dedique uma música para o senhor Saruga. E para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todas as pessoas amigas do Sr. Saruga e do Sr. Lourenço e do menino Telmo, um beijinho para ti, Telmo. Ora então, vamos ficar aqui, Dança do Peru, espero que goste. Até já, vamos escutar. Atrás, outro para a frente. É o novo ritmo lá do Oriente. Estou aqui para te ensinar. É uma dança sensual. Abre os teus braços, tens que ter moral. Imita o Michael Jackson fazendo. E também não vai sair da tua mente. E não é rock and roll. Não é que isso você está a pensar. É novo sucesso, é o que está a dar. E nesta onda se tu vais e vou. Escuta este som. Do Peru. à frente. É o novo rico lá do Oriente. Estou aqui para te ensinar. É uma dança sensual. Abre os teus braços, tens que ter moral. Imita o Michael Jackson fazendo. E também não vai sair da tua mente. E não é rock and roll. Não é que só você estás a pensar. É novo sucesso lá que está a dar. E nesta onda se tu vais eu vou. Escuta este som. Este é o swing, é novo reggaeton. Vem daí comigo, faz no rodo. É a nova moda, dança do Peru. Esta é a dança do Peru. É assim? Ora, 15 horas e 21 minuto. Ora então, vamos ficar agora com as boias da Joaquina. Ora então, vamos escutar lá as boias da Joaquina, como é que é. Até já. Eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Fui à praia, fui nadar. O mar quase me levou. A Joaquina Lifeguard suas boias me atirou. Grande susto apanhei. Eu ia ao fundo, vim acima, mas eu nunca mais larguei as boias da Joaquina. Mas eu nunca mais larguei as boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Arrastaram-me para a areia para me recuperar. Eu tinha a barriga cheia de tanta água do mar. Ela fez-me respiração e eu de barriga para cima, mas nunca tirei a mão das boias da Joaquina. Mas nunca tirei a mão das boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Mandaram vir o INEM para eu ir ao hospital. O barulho da sirene, o barulho da sirene põe-me fora do normal. A Joaquina aplicava cuidados da medicina. E eu com a mão cravada, e eu com a mão cravada nas boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu ia ao fundo, Eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. Eu vim ao fundo, eu vim acima, sempre agarrado às boias da Joaquina. E muito bem, ora, as boias deviam ser valentes. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e mais uma dedicatória. Vamos ir na onda da Rádio Arcanciel até Portugal, ao lado de Aveiro, para o Sr. João de Sousa. Ora então, ele pede uma música, a Deusa do Amor. É para, deve ser para a sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhecem. Ora, muito bem. E para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, olha, da minha parte, muito obrigado. Ora então, vamos escutar Deusa do Amor. Isso é que é bom. Até já. Aproximar. Quem eras tu eu não sei, mas vi que me querias amar. Com teus lábios de fogo que nunca queimaram ninguém, pensei que era um jogo. Era uma deusa do amor, eu encontrei uma deusa do amor. Eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Se não estás tipo triste, desespero. Já se sabe, let's go. Logo que te aproximaste, eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero a ti, minha deusa do amor. Só te quero a ti, minha deusa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Deusa do amor, a solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha deusa do amor, só te quero a ti, minha deusa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha deusa do amor, só te quero a ti, minha deusa do amor. Muito bem, deusa do amor. Ora então, eu vou me virar agora para as dedicatórias para as senhoras. Ora então, da parte de Maria de Fátima, para José Queiroz, seus filhos, seus netos e para toda a família, para todos aqueles que a conhecem, para todas as pessoas amigas dela. Ora então, aqui vem a dança da paixão. Muito bem, espero que ela goste. Uma boa continuação de uma boa tarde. Até já, toca bailar. Olá minha gente, chegou a dança da paixão. Encosta o peito com peito, coxa com coxa, apertadinho. E vamos dançar. Yeah, yeah, yeah. Eu serei teu sempre que o amor quiser. Meu coração sofre de tanto querer. Me beija, me abraça, que eu quero ir ao céu. Me aperta, me arranha, que eu serei sempre teu. Me beija, me abraça, o que é meu é teu. Me aperta, me arranha. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Enquanto eu respirar, yeah, yeah, yeah, eu sei que eu vou te amar. Eu sou só teu como a lua é do luar. Eu sou só teu, eu nasci para te amar. Me beija, me abraça, que eu quero ir ao céu. Me aperta, me arranha, que eu serei sempre teu. Me beija, me abraça, o que é meu é teu. Me aperta, me arranha. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

uma festa, vem andar ao pé. Igual pezinho com pezinho, ai ai ai, perninha com perninha, ai ai ai, encosta a cabecinha, encosta, encosta, do roça, roça é que a malta gosta, pezinho com pezinho, ai ai ai, perninha com perninha, ai ai ai, encosta a cabecinha, encosta, encosta, do roça, roça é que a malta gosta, ai concertina que sabe-me tão bem, dás alegria ao meu viver. Na cana verde ou na desgarrada, para a concertina não há quem possa. Quando tu tocas a rapaziada, bate o pezinho e roça, roça. Pezinho com pezinho, ai, ai, ai, perninha com perninha, ai, ai, ai, encosta a cabecinha, encosta, encosta, do roça, roça que a malta gosta, pezinho com pezinho, ai ai ai, perninha com perninha, ai ai ai, encosta a cabecinha, encosta, encosta, do roça, roça que a malta gosta, e roça, e roça, e roça, do roça, roça que a malta gosta, e roça, e roça, e roça, do roça, roça que a malta gosta. E muito bem. Ora então, mais uma dedicatória. Mais uma dedicatória para o Rui de Brito, que lhe demanda a sua esposa Sandrine, que quer que lhe dedique a música para ele e para todos os seus filhos e para toda a sua família, que se encontram todos, talvez, uns a trabalhar, e para todos os seus colegas de trabalho. Ora então, vai ser António Carreira, o sonhador. Ora, muito bem, espero que ele goste. Uma boa continuação de uma boa tarde e um beijinho da minha parte para todos. Até já. Podes dizer, podes chamar-me assim, um sonhador que adormece sem ti. Pois não faz mal, cá vou andando, perco a viver, mas sempre ganho sonhando. medo, mas ao menos a sonhar. Tenho dor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho dor, tenho dor que já não tenho acordado. Podes falar que já nada me dói, porque sonhar volto a ser um herói. Volto a ter tudo que é teu, pois os meus sonhos quem manda sou eu. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Tenho amor que já não tenho acordado. Sonhador, sonhador, mas ao menos para sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Ora, muito bem, isso é que é mau. Ora então, vamos na onda da Rádio Arcanciel até Portugal, ali para os lados de Felgueiras, que é para ouvir o nosso amigo e nosso grande artista, Fernando Martins. Amor é um bichinho, isso é que é verdade. Ora então, da parte de Maria Rosa de Souza, que ela conhece-o e então pede esta música para seu marido e para seus filhos e seus netos e todas as pessoas amigas. Ora então, aqui vai o nosso grande amigo Martins. Até já. Encosta-te ao balcão para beber uma cerveja e esquecer essa mulher que não nos quer, que não nos quer. Ganhar coragem para tentarmos outra vez fazer o que ela quer, o que diz, o que não diz. Pois a mulher é um mistério na paixão, segredo para se ouvir com a voz do coração.

junto daquelas pessoas que mais amem. Aproveitem da vida, porque esta vida passa num segundo. Ora então, até para a semana, se Deus quiser.